Socorro! Alguém me ajude! Polícia? Por favor, por favor! Eu preciso de ajuda! Ele a pegou! Ele a prendeu no calabouço! Quem? Bella! Temos que ir! Não podemos perder um minuto! Oh, devagar, polícia! Quem prendeu Bella, afinal de contas? A fera! Uma fera monstruosa e horrível! Um grande! Um focinho grande e feio! Uma caruenda! Os caninos afiados! Vão me ajudar! Está bem, velhote, nós vamos livrá-lo disso! Ah, vão? Obrigado! Obrigado! Obrigado! Oh! Velho louco, burrice! Ele mata a gente de tanto rir! Velho louco, Morris. Velho louco, Morris. De fumo eu estive pensando. Cuidado com isso. Eu sei, a cabeça do pai de quem amo cada dia se torna mais louca. Minha mente ficou funcionando quando olhei pra esse pobre insano. Como eu quero casar com a filha do velho, então eu armei o meu plano. Se eu... É. Então nós... Não, e ela vai... Entendeu? Ah, agora entendi. Vamos lá! Bom dia! Gastão, quanto ama o Gastão. Pra explorar um maluco, só mesmo Gastão. Muito em breve teremos.